vamos começar diretamente nos estúdios do Baixo Frente Soco em Cascadura, Rio de Janeiro. Meus amigos, ouvintes da Justiça, no último episódio do Baixo Frente Soco, nós chegamos nas semifinais? Semifinais do nosso troféu Renan Sarney Calheiros. Acertei essa vez? Não, Sarney Calheiros Cunha. Isso. E nessas semifinais nós temos dois grandiosos embates. No primeiro round nós vamos falar sobre o Kefka e o Magus. E no segundo round nós vamos falar sobre o Bison do Caminhão e a sua mãe. Se você não está entendendo nada, pare agora e vá ouvir o último episódio do Baixo Frente Soco. Eu espero. Vai lá. Estamos esperando. Vamos começar com o round 1, porque também não podemos passar a noite toda fazendo essa merda aqui na última vez. Já pedi a comida. Por favor. Oi? Já pedi a comida. Não pode demorar, não. Hoje é exatamente. Top show. Bolo top. Daigo, anuncie o primeiro round. And now... O primeiro round consiste de dois vilões da Square com fanbases adiantadas, acentuadas. Absurdas. É, aquelas fanbases boas, né? Aquelas que faz meme, aquelas pessoas que discutem nos fóruns. Enfim, de um lado temos Kefka Palazzo, o traidor do Império, o senhor de um novo mundo destruído. Versus. Contra Magus, o mago orelhudo do tempo passado, mais passado ainda, que foi depois o mais passado ainda. O príncipe do passado do passado. É o pretérito perfeito. É o tempo verbal do Guia do Mochileiro das Galáxias. É. Eu sereria o príncipe do presente. Eu achei o dadinho da vitória, que não é tão legal quanto as formas de seleção utilizadas no último episódio, mas vamos utilizar agora neste momento, porque quem vai falar é o... Pode. Muito bem, vamos lá. Temos aqui uma questão muito séria. Magus não é vilão, como nós retratamos no último episódio de várias formas. Porém, todavia, contudo, entretanto, Magus, ele é o cara no jogo. Sabe? Tudo artigo definido masculino. Então, cara, é muito difícil numa votação, assim, dar mais um prêmio pra Chrono Trigger, sabe? Jogo do ano de 94. Sei que lá, é bom ele também ter o prêmio de melhor vilão de todos. Na verdade, não, porque essa lista é um lixo, vocês ouvindo só nos envergonham. Sim. Mas é, eu voto no Magus. Então nós temos aqui Magus 1, Kefka 0. Pô, veio com uma papo de que o Magus não era vilão e votou no Magus. Caralho. Pela paz em Jerusalém. Eu entendi. Tudo bem, candidato, tudo bem. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu vou perder. Ah, isso é bom. Aí não precisa anotar porque tá gravado. E agora, dando continuidade aqui, não pode ser o bode de novo, então vai ser o Daigo. Opa, é eu já? Então serei sucinto, serei veloz. Quer ficar palado? Só isso? Quer destruir mundos, cara. Ele matou pessoas, ele envenenou águas, ele fudeu mundos e fundos e privou você de jogar com os personagens mais legais de Final Fantasy VI, que é o General Léo. Sim. Você podia jogar com ele antes? Você joga com ele uma luta. Joga uma luta. O Kefka vai lá e mata ele. Vilania por vilania, o Magus destruiu o amigo do Glenn lá, o... Os grandes bosta, ele matou uma pessoa que tinha um golpe legal, Nirvana Strike. Nirvana Strike. Nirvana Strike. É, e se ele ressuscitasse, ele ganha o quê? O Foo Fighters Slash? É. Fighters. O James Cutter. O legal é que eu quero ver as pessoas que vão entender isso. O Grunge Ataque? É. Soundgarden Atomic Bomber? Sei lá. Dadinho, salve a todos, por favor. E laço pivoto. É... Cara, a luta com o Léo é legal. Eu tava lembrando agora do jogo. E é legal. E eu... Com o Léo? Com o Léo, é. General Léo, porra. Ah, tá. Acabou de falar aí. Não é o Léo Sanches, não. É o Léo que ataca 4 vezes sem item nenhum. Isso, ele... E tem um golpe chamado Choque, que destrói a tela, que é lindo. Não, mas não tem choque porque tá de robô, porra. Não, mas, não. Choque é um golpe, ele solo. Eu não sabia. Mas ele ia ser meio escroto porque o cabelo dele é igual ao do Sabin, então... Mas ele era legal. Ele era legal, mas ele é igual o Sabin. É, então. Sub-Zero, Escorpião. Inimigos mortais. Temos de um lado Kefka Palácio e do outro Magus Namekusei. Dois jogos sensacionais. Que cruzamento. Final antecipada. Mas como o companheiro o candidato Bode disse há pouco, Magus não é vilão. E se o Magus não é vilão, eu não vejo motivo em botar nele. É o troféu Sarney Calheiros Cunha. Mas eu entendi o que o Bode quis dizer. É o cara que não parece ser vilão, mas no fundo é. Aliás, o nome do programa tem que ser Sarney Calheiros Cunha Jucá. Porque todas as coisas que aparecem esses três tem o Romero Jucá junto. É, o operador. E por ter destruído a Terra pela paz em Jerusalém, e porque é o meu Final Fantasy regular favorito, eu vou votar no Kefka. Mas não tem motivo aparente nenhum grande, não. É só porque eu não consigo ver o Magus como vilão, já que você joga com ele. Sim, eu não tinha pensado nisso o tempo todo. Veio na minha cabeça agora. Foi só um critério. É tipo, vou escolher o menos pior, tá ligado? É segundo turno agora. Você não tá mais votando no que você quer. Você tá votando no que você não quer, tá ligado? Então eu vou votar desse motivo no Kefka. Eu tô aí vendo aí uma final Kefka versus sua mãe. Ou Kefka Bison também. Eu acho duas excelentes finais. Eu não tenho problema. Bison do caminhão. Olha o respeito. Bison do caminhão. Eu vou votar no Kefka. Eu voto em Kefka. Kefka 2. Paz em Magitek. Caraca. Kefka 2, Magus 1 e o Dadinho Rai Ninja. A gente tem número par ou ímpar de pessoas aqui? Ímpar? Ah, é legal. Isso é bom. Ímpar. Isso é bom. Eu pedi os votos do Senhor Eternidade aqui, mas é só pra referência. Ele não vai contar. Meus ele amigos, tá morrendo, tá pra gostaria de deixar uma coisa muito clara. Não é porque um personagem tem ideais ou que você se identificou e entende os motivos dele, ele não vai deixar de ser um vilão. Vilão nada mais é do que uma perspectiva, um referencial. Quando eu viro pra vocês e falo assim, vamos todos lembrar do Magneto. Eu posso contar a história do Magneto de duas formas. Ou você vai achar ele um herói, ou você vai achar ele um vilão. Ele não é vilão em nenhuma perspectiva. O Magneto é um grande herói. O careca é o filho da puta. Ele convence o mundo que ele é o correto, mas não. Porque... Eric é o maior sofredor da porra toda. Por que eles se aliaram, então? Me diga pra mim. Hã? Magneto? Pelo mesmo motivo que o PT fez a aliança com o PMDB, governabilidade. Exatamente. Essa pauta mudante, né? Caralho. Meu irmão, bancada mutante. Lá mais engenhoso. O Magneto, ele reprograma uma série de sentinelas, porque ele é sinistro, com o poder lá dele de controlar o metal. Aí ele manda, ele reprograma as sentinelas pra matar os humanos e manda elas pra Nova York, assim, tipo, vai. Isso não é ser só mal. Só vai. É, lá e resolve pra mim, eu quero todo mundo morto até as 4 horas da tarde, vê isso aí pra mim. Na real, ele fez isso algumas vezes, né? Acho que no E de Extinção, inclusive, isso era um plot também. Sim. Tinha sentinela no E de Extinção? Tinha, mas foi a Cassandra Nova que mandou e eles destruíram o Genosha. Não, mas qual é o arco que o Magneto aparece no E de Extinção? É o final, é quando ele inverte os polos magnéticos da Terra. É o final da fase do Morrison. Que história era o Magneto, olha que fantástico. Não, isso é Planeta X já. Planeta X. É que eu chamo a fase toda do Morrison de Extinção, porque eu não lembro os nomes todos. Ah, tá. Não, tudo bem, eu te perdoo por não lembrar de Poptopia, por exemplo. É, foda-se. A ponte que eu fiz com o Magneto foi pra lembrar que não é porque a pessoa tem uma razão ou um motivo que ela não vai ser vilão, dado o lado que você vê. A ponte que você fez com o Magneto foi pra lembrar do X-Men 3, seu viado. Agora eu lembrei dessa merda desse filme. Nossa, isso é muito ruim, velho. Todos vocês vão falar. Agora, tá? Vai todo mundo sofrer comigo. Como eu dei isso, meu Deus. Vou parar de interromper o pé agora. Representa muita coisa pior pra mim, essa voz desse filme. Que isso, Dag. Cara, o Magus fez muita escrotice. E em até determinado ponto do jogo, você encara o Magus como o vilão do jogo. Você acha que ele vai ser tipo o grande boss da parada. E depois, por você entender o lado dele, assim, não que você até concorde ou não pelo que você fez, mas você tem um inimigo em comum e se junta a ele, ele participa como um anti-herói do seu esquadrão, isso não faz dele nem um herói, nem um vilão, mas ele é um vilão pra mim no meu coração e ele é um dos meus personagens preferidos, então ele tem o meu voto. Pela paz em Jerusalém, Magus 2, Kefka 2. Pela paz no Vale dos Anciões. Pela paz no passado e no passado e no pretérito perfeito. Pela paz a bordo do vento negro. É vento negro, né? Aquela o vento navizona. Negro é o Iva. Não, aquela navizona onde tá a mãe dele. Pela paz em mil adeus. Não, aquele é o Black Omen. Ah, é, tá. É presságio Black sombrio. Black Omen. Black Omen. O presságio sombrio. Robô negão. Ah, que homem maravilhoso. Que sai jogando e tá pelando. Me fez lembrar daquele robô lá do Mega Man Power Up que foi censurado na versão americana porque ele tem os beição. Loop! Meu dadinho da vitória tem 6 lados e os 6 lados gritam loop infinito. Ah lá. Eu vou ser sucinto. Decida este embate agora. Eu vou ser sucinto igual o meu amigo Daigo, apesar de ser putinha de Final Fantasy. Eu vou votar no Magus porque ele é muito irado, ele tem uma foice. E esse vai ser um motivo inútil só pra votar nele. Puta! Porque eu gosto muito dos dois, cara. Então eu vou acabar votando no Magus pelo motivo que ele usa uma foice. Puta que pariu. É um critério. Eu acho melhor. É, cara, tá tudo empatado, cara. Tem que escolher um critério. Ele tem uma foice, porra. Ele gostou, caralho. Dá um D6 de dano em D&D, essa porra. Arma de merda. Arma de merda. O maluco capitalizou, canibalizou com arma de merda. E dá um D6 de dano em D&D. Vai se fuder, meu irmão. O Kef é tipo mago nível 200 e caralhada, porra. Tem que ter um critério mesmo. Eu acho o mago zerado. Eu acho que enquanto vilão, o Kef é mais vilão. Porque o Kef é o de vilão. E o Magus é o vilãozinho, que vira amiguinho. Que é legal também, ó. Okay. Uma maneira de história. Ah, saudades. Chrono Trigger. A gente vai jogar. É, pode dizer que eu sou um cara sujo, que eu gosto de Rie, Vegeta, Ike, então é isso. Cara, isso aí é só um desvio de conduta que você não saiu da adolescência. Você é sujo por gostar de LOL. Isso. Ah, é? Então é isso. Olha só. Se tu com 12 anos não achava o Ike o mais maneiro, tu tem um problema. Agora, se tu com 30 não reconhece que o Shiryu é o melhor, aí você tem um problema maior. Ah, é sim. Eu gosto do Shiryu, mas eu acho que... Olha só. Eu invoco os poderes de fundador do podcast pra abrir 10 minutos de discussão de qual é o melhor personagem de Cavaleiro Zodíaco valendo. Melhor Herol? De todos? Herol ou da pare? Melhor bronze. De todos? De bronze todos ou os 5? Dos 5 de bronze. Não, calma aí, só os 5, isso é preconceito. O melhor pode estar de fora. O melhor pode estar de fora. No caso está, sabemos que está. Exatamente. Mas eu acho que é o Sakinha. Vamos saber. O melhor penteado, não tá nos 5 principais. Mas peraí, se você for no Jacu de uniforme, eu vou ficar bolado contigo. Não. Tu conhece amigo, isso aqui é reviver a discussão do colégio. No colégio, eu sempre tinha um filho da puta que gostava do Shiryu, que era 90% das pessoas. Tinha o cara alternativo que gostava do Yoga. Tinha o cara Paunilha que gostava do Seiya. Tinha o cara True que gostava do Ikki. E ninguém gostava do Shun. O cara True que gostava do Ikki. O moleque de 10 anos que era um revoltadinho. Falava, olha como ele não arrepende ninguém. Olha como ele não faz nada pelos outros. Ai, eu quero ser que nem ele. Ele era muito poderoso. Loop, qual é o melhor dos 5 Cavaleiros de Bronze? Eu acho o Ikki. Loop, sai dessa adolescência, cara. Cara, desculpa, eu gosto do Ikki, tá bom. O Ace não é um bom personagem, cara. Que lato! Cara, eu gosto de personagem de overpower, eu não gosto desses personagens fracos, tipo Seiya. Tá bom. É óbvio que o melhor é o Shiryu. O cara levou a armadura de todo mundo e deu sangue pra consertar. O cara ficou cego pra salvar todo mundo. O cara é o Shiryu amigo. O cara inverteu a porra da cachoeira. O cara foi o único que pegou a mulher no final. E vão tomar no cu vocês, seus viados do caralho. Porra, aqui é dragão, porra. Eu nem sei o que é Shiryu, mas enfim. Tá, Dr. Bode. Olha só, a resposta correta, qual o melhor Cavaleiro de Bronze? A resposta certa só pode ser uma: It de Hydra. Mas tudo bem, já que você restringiu pro 5, vamos responder entre os 5. Se tinha os 10, eu vou mudar meu voto. It de Hydra também, tudo bem. Não, pode os 10, eu vou votar no It de Hydra. A presidência da casa resolveu dividir a votação, então tá certo. Agora, temos que fazer uma análise ponderada, veja bem. Passando a puberdade, onde ser mal e radical e o Sonic é maneiro, o Ikki é o mesmo. O Ikki não faz nada. A coisa mais maneira do... A coisa maneira do Ikki é que ele tinha um óculos no começo, mas depois ele esqueceu do óculos. Ele era protagonista de Digimon no começo. Exatamente. Então, analisando os 4 que restam, vamos lá. Cisne. Não faz porra nenhuma, né? Fica chorando mamãe, música triste, é merda. É o Kiko, aquela porra. Exato, é freudiano, sacou? O Yoga, ele é Freud pra caralho, sacou? Ele quer comer a própria mãe pra superar um trauma, assim. É foda. Não dá. Vamos lá. Shun. O Shun poderia vir a ser um cara bom, mas ele não é, sabe por quê? Ele não aceita o papel dele. Sim. Ele é um guerreiro, porra. Não adianta ficar chorando. Não é porque você pode ser fraco. Você é um cavaleiro, você tem que lutar. Aceitou? Passou no concurso, passou probatório, assumiu o cargo? Vai fundo, filhão. Não adianta ficar chorando, ai, não gosto disso, quero ser artista, foda-se. Ótimos argumentos. Qual o seu voto, deputado? Aí sobra aqueles os dois, Pegasus e Dragão. Vamos lá. Ceia de Pegasus. O protagonismo ali enche o saco, dói, cansa. É maluco com o olho todo branco falando, Saori, Saori. Eu vou pegar a despedida dela e vou fazê-lo refletir em Saori. Porque os meus amigos morreram pra me ajudar. Saori! Não dá, né? Não dá. Protagonismo chato, feio, triste. Então, o grande protagonista da história que você na puberdade não consegue ver é a porra do Shiryu. Por quê? Como o grande Dr. Carlos Pivoto bem lembrou, o cara se sacrificou pela pare o tempo inteiro, cara. Ele tá pensando no bem maior o tempo inteiro. Ele não faz uma atitude pensando nele mesmo. Ele é o único que se fode o tempo inteiro pelo bem dos outros, pelo bem da Saori. E não fica de mim não, sacou? Ah tá, você corta tudo com uma mão, ok. Vou ter que lutar com você, o que tem pra hoje? Não chora não, vai lá, na moral. É isso mesmo, sacou? Luta difícil, Lula, luta triste, mas tá lá lutando. E depois ainda ganha o golpe, ao contrário dos merdões que não fazem porra nenhuma. Isso. Não, e outra coisa, se você for pegar os spin-offs, por exemplo, Batalhinha dos Deuses de Ova, que o viadinho do Yoga, ai, agora eu estou hipnotizado. Quem foi que enfiou a porrada no Yoga sem causar um dano letal ao amiguinho? Chiriu, pra ajudar? Shiryu amigo! Chiriu? Porra! Quem é que enxerga sem ver? Leva. Meu, o cara levou o enxerga sem ver? O cara levou o PlayStation de todo mundo pra consertar, meu irmão. Aí chegou lá, ai, meu irmão, vai ter que dar o sangue nessa porra. Tá tudo tranquilo, irmão, vou dar o sangue aqui nessa porra aqui, tá beleza. Cara, vai se fuder todo mundo. Shiryu, porra. Que revolta, cara. Foda-se o troféu, essa discussão é muito melhor. Ninja amigo leva só um ponto em consideração. Eu vou ser breve, como muitos meus foram hoje. Vou resumir em uma frase. Ikki, que bom que você veio. Eu sei. Isso pra mim. Então, bom contexto também. Shun, Shina, vocês estão bem? Shun, Shina, bom contexto. Vocês estão bem? Sejam homens, Shun. Adeus, Shun. Sejam homens. O que ele fala? Não, não. Frase do Ikki assim. Frase do Ikki assim, minha favorita é um daquele filme ruim, aquele mais recente. Shun, se você não fosse meu irmão, eu mataria você. Cara, no momento em que aparece a Afrodite fala: porque eu tenho a minha rosa, ele. Cala a boca, socão! Bum! E tipo, caralho! Cai do. Não, mas a melhor luta de sempre sem Dero é uma contra os Cavaleiros de Prata, acho que é contra os Cerberus e o Corvo. E tem mais um no meio. Maluco, o Ikki chega numa atrocidade. É braço voando. Caralho, é muito violenta aquela luta. O Dante, o Moses e o. Cerberus, mais alguma coisa. Auriga de Capela de Auriga e Jamião de Corvo. Ué, e o Moses Baleia Branca é contra o Senha. Ah, não, o Baleia Branca é do aquele filler merda da mulher da ilhota lá, do cara. Não. Moses Baleia Branca não. O Moses é canônico. Não. Sim. É, sim. Tá pensando nos fantasmas. Talvez. Pensando nos fantasmas. É, o da Gist, que era Geist, virou Gist. É Geisto. Voto vai pro Ikki, que ele é o cara que fala: meu irmão, sou sinistro, toma socão. Eu acho isso maneiro. Não é nem só porque ele. Tu vê Kuroko Basket? Tu lê essa porra? Não. Ah, tá. Senão já ia falar que é o teu favorito. Mas tem um cara que fala: qual é, socão? Só uma pergunta, PH. Você prefere o Rei também? Não, meu preferido do Yakusho é o Kurama. Já tem esperança em você, então. Prefere o Shun. Não, mas repare. Olha só. Pode. Não. Dê-me vontade. Direita réplica. Tá bom, fala só. 30 segundos de réplica. O Kurama é um personagem completamente diferente do Shun, porque ele tem atitude. Pronto. Sim. A única coisa que ele tem igual é a corrente. O Kurama é foda pra caralho. É uma party de um bando de retardados e o Kurama é braço. O Kurama é braço. O Kurama é o único que sabe o que tá fazendo ali. É o único que tem noção o tempo inteiro. A minha única esperança é que o Bode concorde comigo. Que aí o favorito também das multidões tem que ser um olha, só. Olha, eu sei qual é a resposta correta, mas o petiche do Kurama é maior. Não consigo esperar. O petiche do Kurama é maior. Eu sei qual é a resposta correta. Admito. Tem resposta certa. Tem resposta certa. Mas a resposta certa é quem? É o Tio, né, cara? Que Tio? Dos quatro. Porra. Resposta certa é a flor que cai no outono. Não. A árvore. A flor tem que ser de cerejeira. E o homem tem que ser guabara. É isso. A flor cai no outono. A folha cai no outono apenas pra renascer mais forte. Então, quem faltou? Que faltou Daigo. Daigo! Não me decepciona, Daigo. Meu boneco favorito é o Aiolia, mas eu não consigo gostar do Shiryu pelos litros de sangue que ele sangra por Deus e o mundo e suja tudo. Todo mundo sangra. Porra, Taigo tá de sacanagem. Isso é critério, cara. Cavaleiros do Zodíaco, que o maluco sangra litros de sangue. Quem não sangra ali naquela porra? Mas ele sangra muito mais que todo mundo. Com ele, te parece que ele já tá com os blading pronto pra fazer. Caralho, aí, pega a cena do Moses contra o Seiya, que tu vai ver quem quer sangrar muito. É, explode a cabeça dele duas vezes. A cabeça do Seiya. Ai, mas quem é então, porra? É. Cinco. Só pode haver um, Daigo. Só pode haver. É foda. Meu boneco favorito dessas porra. Ai, olha, cara. Não. Até não, como Cavaleiro de Ouro, tua resposta tá errada. Mas vamos lá. Botar Nikkei no Milo? Não. Deputado, voto, deputado. Tá, pronto, vou votar no Ikki, sim. Ikki, tá bom. Três adolescentes e dois adultos aqui nesse podcast. O podcast é muito juvenil mesmo. É muito juvenil, né, cara? Mal perdedores. Maus perdedores não. Maus perdedores não. Aceitamos que nós somos uma minoria seleta. Olha só. Vou levantar uma coisa. Existe o personagem que é maneiro desse estilo, que é o Ikki, que é o Riei. Que são personagens maneiros. Agora tem um personagem que tenta, e tenta demais ser assim, tipo Sasuke, essa porra. Não, bota Naruto nessa história, não. Naruto nessa história, não. Você votando no. Você votando no Wikipedia é a mesma coisa que você falar que seu personagem favorito da turma do Sonic é o Knuckles. Meu sacou? Deus. Não, mentira. O senhor está tornando estereótipos que tentando aplicar em todas as histórias de jogos, desenhos e tudo. Tá errado isso. Não é assim. Até porque se essa fosse a lógica, no One Piece eu acharia o Zoro maneiro e não o Sanji. Então, porque o Zoro que é o... É porque sabe qual é o problema? Isso. O Ikki está dividido entre o Sanji e o Zoro. Essa é a verdade. Não, o Sanji e o Zoro juntos é que eles cumprem esse papel do revoltado. A grande sacada do Piece é essa. É essa parada. Não, agora... O Ikki não é nem assim, ser revoltado, ele juntar persona e separar persona é uma tática. Tipo, sei lá, How I Met Your Mother. Não pode copiar Friends puro. Então junta o Joe e o Chandler num cara só. Pronto. Voltamos à nossa programação normal. Vamos lá. Sua mãe versus Glass. Dilapso, por favor, anuncie o segundo round. É, sua mãe pisou. And now, final of Shadaloo, Thailand. Mr. Bison, and fighting out of your casa, HGK, sua mãe. Eu nunca entendi por que HGK, gente. Caraca, é porque é aleatório, podia ter sido qualquer coisa. Eu não entendi como é que eu olhei. Sua mãe, podia ter sido dente sua mãe. É, EG sua mãe, porra. É, ele tipo, podia botar sua Pato e sua mãe, só que não, Pato ele foi na HGK porque caraca, é da casa. Pato e sua mãe. Pato e sua mãe, pronto, Pato e sua mãe. Pato caralho, o Jorge vai ficar puta. Ué, não, mano, sua mãe. Então, dadinho da vitória! Ninja Inimigo gosta de começar as frases dele falando, meus amigos. Então, meus amigos, gostaria de deixar bem claro, como falei muito no último episódio, que. É muito difícil você, ao mesmo tempo, julgar a sua mãe como vilã da história, quando ela é sua mentora em muitos pontos da vida. A mãe é a pessoa que ensina, a mãe é a pessoa que mostra o caminho, a mãe é a pessoa que participa de todos os momentos da vida em que você está desenvolvendo aptidões. Ela está lá, torcendo por você, te apoiando. Mas nós estamos no mundo dos jogos e diversão. E no mundo dos jogos e diversão, mãe, na maioria das vezes, é uma grande escrotinha. A mãe é a vilã suprema. A mãe é aquela que ameaça desligar o videogame se você não for comer. Ameaça guardar o videogame na caixa e no alto do armário onde você não alcança se você não tem comida. Isso, né, cara? A mãe é aquela que guarda um pedaço do videogame em algum canto da casa que você não sabe porque você está de castigo. E você tem um videogame ali na sua frente e não pode jogar porque falta um pedaço dele, tipo a fonte ou o controle. Ou cabo TV vídeo. O Bison, ele é um dos vilões mais sinistros, até porque ele não tem olho, e a gente discutiu isso muito. Ele é o cara que tenta matar o Ryu com a caminhãozada. Ele é o cara que fala, pare, e desce meio vidro da limusine pra olhar o Ryu fazendo o Hadouken. Mas não tem como competir com a sua mãe. Então, meu amigo, a sua mãe é a mais sinistra. Sua mãe 1, Bison 0. Próximo votinho que a gente vai ter aqui vai ser... Não pode ser de novo. Ilapso. Eu estava aqui pensando e conjecturando e confabulando. Bison e sua mãe, inimigos mortais. Vamos imitar o Elcio Palmar duas vezes por episódio agora. É, duas vezes por episódio. É, olha só, eu estava pensando aqui, eu tô entrando aqui na mesma dialética do Magus com sua mãe. Porque sua mãe, ela é vilã, mas ela também é a heroína, né? Na hora de comprar o PlayStation que você quer, foi sua mãe que deu. Não foi Deus, não. Foi sua mãe. Mamãe, papai. Então. É, mas você já era velho. Sim. Sua mãe... Eu não posso agora votar em sua mãe tendo votado antes no Kefka e não no Magus pelas minhas próprias convicções. Porque sua mãe é tudo na vida, né? Sua mãe é o sentido de viver, sua mãe é o sentido da existência. Acho que você tem que jogar por sua mãe, viver por sua mãe, matar por sua mãe. E tô com a minha campanha aqui agora, eu tenho que atender aqui pra pegar o meu breguete. E o meu voto vai no Bison do caminhão, porque pra sua mãe nunca foi só uma terça-feira. Pra sua mãe sempre foi mais um dia ao seu lado. Então meu voto vai pro Bison, pro caminhão, porque sua mãe... Ou contra. Coração. Ao seu lado ou na tua frente. Bison 1, sua mãe 1. Estamos com um empate aqui. Por favor, Daigo, manifeste sua opinião a respeito. Eu quero que sua mãe ganhe, porque eu acho a minha mãe, não a sua mãe, a minha mãe, um vilão sinistro. A minha mãe? A minha mãe... A sua, minha, mãe. Nossa. Eu quero que a minha mãe ganhe, eu quero que a sua mãe ganhe, eu quero que as mães vençam esses vilões de bosta que os ouvintes escolheram, sabe? Eu vejo isso. Então é por necessidade, portanto, sua mãe. Sua mãe. Sua a minha, mãe. Sua, a nossa, a deles, a de outras dois. Pessoas. Bison 1. E agora nós temos... Bodzinho. Bem, hoje em dia tem essa discussão, né? Joguinhos são uma forma de arte. Olha só essa mídia fantástica que converte uma série de formas de produção artística, blá blá blá, papo chato. Mas aí eu tava pensando, veja bem, mãe, quantos personagens na televisão, nos filmes, na literatura interpretaram mães, não é mesmo? Peças de teatro. Mães, vários personagens de mães, algumas boas, outras más, mas é um personagem sempre ok, regular, não é muito relevante. Porém, todavia, contudo, entretanto, vamos lembrar do grandioso filme Street Fighter. Meu Deus. Nosso querido Raul Julia interpretou Bison, certo? Correto. Correto. Nós vemos muito esse papo hoje em dia que interpretar o Coringa é um personagem fantástico, o ator tem que se entregar. Grande bosta. Entregar, tem que incorporar o personagem, fazer estudos. Sim, uma performance muito superior. Tanto que o Heath Ledger morreu, falam que o Jack Nicholson ficou mais maluco, uma série de papinhos de lendas. O Jared Leto fez o Coringa. Tem que ser gênio mesmo. A overdose com a Jamie é o último ponto. Sigando o Igor. Porém, a gente tem que tentar uma coisa. Interpretar o Bison demandou tanto do Raul Julia, mas tanto do Raul Julia, que ele morreu durante as gravações. Não, ele morreu depois. Foi gravada com o cadáver dele. Não, ele morreu durante as gravações. Usaram o cadáver dele fantasiado nas cenas finais. É um personagem que demanda muito de um ator. Fizeram um boneco de cera dele, né? Cara, aquela hora que ele levanta voo contra o Guile, é um cadáver mesmo ali. Se você botar cena a cena, quadro a quadro, dá pra ver o algodãozinho no nariz do Raul Julia. Por ser um personagem tão profundo, que demanda tanto pra ser interpretado, é um vilão superior, não tem como. Meu voto vai pro Senhor Bison. Bison do caminhão 2, sua mãe 2. Caraca, nós temos agora novamente o loop infinito causando a decisão do round. Antes do interlúdio, o Raul Julia morreu em outubro. O filme foi sair só em dezembro. Então quando o filme saiu, cara, ele já tinha morrido, cara. Caraca. Assim, foi tipo, foi filme de Natal, né? Lá nos Estados Unidos. E de 94. Então, é que ele chegou em janeiro só, eu acho. Maio. E aí, quando... Foi maio. No final do filme tem tipo Em Memória de Raul Julia. Em Memória de Raul Julia. Em Memória de Raul Julia. Assim como o Rambo 3 tem Em Memória dos Guerreiros Monjarradim que lutam pela liberdade. Em Memória do Valente Povo do Afeganistão. Isso, Em Memória do Valente Povo do Afeganistão. Mas isso o Street Fighter continua falando até hoje, que é Em Memória do Raul Julia. O Rambo 3 não. E o cara tinha morrido dois meses antes. Para Raul, vai com Deus. quando a gente veio, viu o filme aqui, certamente não tinha mais Raul Júlia. Tava vendo o filme do falecido, cara. É bizarro essa palavra. Não, mas é porque o filme também demorou muito a sair. O Raul Júlia durou bastante depois de terminar de gravar. Sim, deve ter filmado no começo do ano, mas era pra ser o filme de Natal mesmo, né? Filme de criança. Foi um sucesso. Vamos com calma, né, parceiro? Sucesso, cara, sucesso não, ele se pagou. O filme eu acho que foi divertido pra caralho. Tirando o Ryu e o Ken, o filme é muito divertido, cara. E pro que a gente tinha na época, ele é muito bom. Calma, isso é um papo pro outro podcast. Peraí. Eu invoco então os meus poderes de pessoa que mais participou do BFS pra falar 5 minutos desse filme. Tá Street bom. Fighter. Justo! Depois do Pato Loop. Primeiro o Loop vota, depois a gente vai falar justo. Disso. Loop, deputado, seu voto, por favor. Então, vamos lá. No mundo dos joguinhos, nós temos algumas suas mães memoráveis, né? Como a Dália no Silent Hill. Nós temos a Big Mama no nosso Metal Gear maneiro. Ah, Big Mama do Metal Gear, achei que era Big Mama. Eu também pensei que era do que ela é tão vacilona, entendeu? Que ela te treina e depois te obriga a matar ela. É uma vacilona. Essa não é Big Mama, porra. Essa é a boss, caralho. É a boss. Temos também a Big Boss, né? Que faz isso com você. E é como eu citei na primeira rodada, o Bison, ele tem dólares Bison. A sua mãe te dá dinheiro. O Bison te dá quantos dólares Bison você quiser. Só que a diferença é que ele te troca. Porque não vale nada. E a da sua mãe vale um pouquinho ainda. Então eu vou no Bison, porque dólar é Bison, cara. É isso aí. Caralho, sua mãe perdeu? Sua mãe perdeu? A minha? Puta merda, cara. Agora eu quero voltar meu voto. Caralho, isso é. Caralho, isso, acho que é isso que o pessoal do Praxis está sentindo, cara. Caralho, eu botei na zoeira e perdeu. É tipo, caralho, é a porra da Light Phaser tudo de novo, cara. Não, mas olha só. Eu acho que sua mãe aqui nesse sentido cumpriu um papel tipo Coreia do Sul na Copa 2002, tá ligado? Não era pra ser. Ó, o senhor Eternidade acabou de mandar mensagem. Ele ia votar no Magos e ia votar no Bison. Foda-se sua mãe. Ele falou aqui. Garoto bom, tem sintonia. Então, não é foda-se, foda traço C. É foda underline C sua mãe. É o time da Lan House, foda-se. Beleza, ó. 5 minutos pra nós discutirmos o sucesso ou não de Street Fighter The Movie. The Fight, The Game, The Movie. Esse filme custou, em 94, 35 milhões de dólares. E ele arrecadou nos Estados Unidos, que é a métrica que eles usam pra saber se o filme se pagou ou não, 33 milhões e 400. Só se pagou lá fora. Custou 35, arrecadou dentro, 33 e 400. Pra quem reclamou que a pivoto da Tabase tava desativada, olha aí, ó. Ele não se pagou. Ele não. Ele só se pagou com a grana de fora. No estrangeiro, que é a outra métrica que os caras usam, ele rendeu 66 milhões de dólares, gerando aí um total, portanto, de 99 por quase 100. 100 mais milhões de dólares? Milhões de dólares. De lucro? Não, 100 milhões ao todo. Qual foi o lucro nos anos 90, moleque? Não, os valores são esses. Isso não é corrigido em termos de inflação. Isso é do Box Office Mojo. Esses são os dados da época. Então é dinheiro pra caralho. É muito dinheiro, moleque. Gente, o cara investe 35, ele não quer ter só 66 de lucro, não. O filme lucrou. Mas pensa que esse 66 não foi só pra Universal. Esse 66 tem aí distribuidora do estrangeiro, tem a empresa que fez a legenda em chinês do filme. Isso então tá no custo do filme. Não tá no custo do filme. Tá na distribuição, isso vem depois. Tá, cara, distribuição é depois, cara. O cara faz o filme e o que ele faz o filme é pra fazer todo o dinheiro dele ali dentro do país. E quando vai pra fora do país é outra métrica. Não tem como saber. Então essa conta tá tudo errada, porra. Não está errada. Isso, cara, isso é a receita do filme. O filme ganhou 33 dentro dos Estados Unidos, em cinema, tendo custado 35. Depois fora ganhou mais 66. Não se sabe pra onde foi esse 66, tá? Foi parte com certeza pra Universal. Inclusive, provavelmente a maior parte. Mas qual era o retorno ao investimento planejado? Isso a gente não sabe. No que se refere a fazer dinheiro dentro dos Estados Unidos, o filme fracassou. Sim. Que nem, por exemplo, o Scott Pilgrim fracassou. E é meio cultzinho o filme, a galera pra gosta. Fazer uma comparação, quanto que deu o primeiro Mortal Kombat, que foi um filme relativamente bombado na época? Esse Mortal Kombat eu não sei os dados de cabeça, porque eu estou vendo aqui agora na internet, nesse exato momento. Eu abri agora aqui, ó, o lugar onde eu sei que tem, e vamos descobrir que o Mortal Kombat não tem informação do quanto ele custou, tá? Mas a gente pode dizer aí que não deve ter sido tão mais. E ele faturou nos Estados Unidos 70 milhões. Não, mas até aí, você sabe que Mortal Kombat foi um puta sucesso. Não, você sabe que durante as filmagens o Christopher Lambert teve que tirar dinheiro do bolso, né? Já que ele era o nome. Ele virou produtor do filme, sabe? O diretor é aquele pra caralho gravando esse filme. Ele não consegue parar de rir na cena. Ele tá rindo. É, o cara do Highlander. Fazer um Highlander, né? É, mas já vi aí que o lucro foi maior, né? Provavelmente. É, fora gerou sequência, Street Fighter não conseguiu. É, fora dos Estados Unidos, o Mortal Kombat rendeu um pouco menos, deu 51.7, mas aí a gente não sabe também. É, provavelmente também se pode levar em consideração que o Street Fighter tem fama no Japão e na Ásia. Mortal Kombat não tem. É um mercado que perdeu. É, Street Fighter é melhor que Mortal Kombat. Mas sabe por que o filme. Sabe por que no cinema Mortal Kombat é tão melhor que Street Fighter? Porque além do filme do Street Fighter, escorpião, ainda tem a. Além do filme do Street Fighter, ainda tem aquela porra daquele filme da Chun-Li, moleque. Nossa, cara. Falando além, é verdade, eu não vi. Mas eu também não, mas não precisei ver. Mas à medida que fazem mais filmes de Mortal Kombat, também não ajuda. É tipo os Batmans do Tim Burton. Você vê os dois primeiros vão ficando bons à medida que saem o terceiro e o quarto. Ele vai ficando bom mesmo. Fala, caralho, o primeiro filme do Batman era bonzão, né? Olha o Batman Eternamente, que lixo. Não, o do Burton é sempre respeitado. A galera fala maior do retorno. Que é o com aquele maluco que faz uma festa meio gay que tem o Robin. Puta que pariu. Não, meu filho, esse é o terceiro. Ah, tá, não sei qual é, cara. Tem o Batman Eternamente, tem o Jim Carrey, tem o. Não, esse é o terceiro. O Tommy Lee Jones, esse é uma merda. A galera fala mal é do Batman Retorno. É. O segundo? É. Do Pinguim? Pô, o segundo é foda. Eu gosto, mas a galera fala mal. Tipo assim, preferem o primeiro a esse. Outro dia tava passando esse filme na televisão. A Mulher Gato me deu uma vergonha ali, é foda. Por quê? Não sei, eu olhava pra aquilo e falava, caraca, tá tentando demais, minha filha. É tipo o Coringa do Jared Leto. A Michelle Pfeiffer? É. Entendi. Não, não me ofende, não. Bem, não tô dizendo que ofende o Daigo. Não, a Starz, mas o estilo daquilo ali é a série de TV dos anos 60. Não me ofende, não. Não ofende, eu não tô dizendo. Que ofendi o Daigo. 5 minutos terminados? E lá, vambora. Então vamos para a final. Por favor, Dr. Bode, anuncie a nossa grande final. Então, na nossa final surpreendente, temos Magus, o filho do passado, mais passado que todos. E M-Bison, o ditador da Shadalu, o cara bolado, o pai da Rose, ou contraparte maligna da Rose, vai entender a história. O jogo de luta não tem que ter história por isso. Enfim, essa é a nossa luta. Desculpa. É isso? É isso. Tá. Desculpa que eu tive que responder um negócio rapidinho. Vamos lá! É isso aí! É isso aí! Doutor Bode, vamos fazer uma dinâmica diferente. Como você anunciou, eu gostaria que você escolhesse a primeira pessoa e por aí em diante eu estivesse escolhendo e aí vai. Por favor, Doutor Bode, quem vai ser o primeiro a definir como será este embate? Isso então, é métrica de debate, de eleição na televisão. Lá, valendo. Você pode fazer a primeira pergunta para algum candidato e aí os outros vão responder. Eu acho muito importante sempre dar prioridade aos mais velhos. Então, Douglas, começa. Filho da puta. Martelo do inferno. Deixa eu até pausar o jogo que eu tô jogando aqui. Daigo deve estar jogando com certeza algum Mega Man fan-made, que é só isso que ele faz. Eu tô agora jogando o Streets of Rage. Pra gravar, eu prefiro um beat'em up porque eu não preciso pensar. Deixa eu ver. Não, eu quero vingança agora, cara. Bison matou minha mãe. Bison matou sua mãe. Eu quero vingança. Eu não queria votar no Magus, não, mas eu vou ser obrigado. Você vai ser uma Chun-Li, Daigo? Você vai agora ser... todo mundo. Que Chun-Li? Que Magus? É o Kefka? É o Kefka? Não, é o Magus. É o Magus? Ih, caraca, maluco. Que Magus. Bosta, Bison. Todo mundo achou que ia ser Kefka contra sua mãe e virou Magus contra o Bison. Olha aí. Olha aí o cabelo da bandeira. Somos surpreendidos mais uma vez. Olha aí. Nossa, tudo bem, vou ter que votar no Magus então. Vai o Magus então. É. Por quê? Então, por que, o melhor Magus? Argumento do mundo, Magus 1, Bison 0. Candidato Daigo tem poucas propostas pro governo. Eu não quero governar nada não, porra. Eu quero destruir, porra. Tomar no cu. Cara, o nome do troféu tinha que ser o troféu Daigo, da destruição suprema, assim. Aí tem que ser personagens sobre pausas. O troféu Daigo tem que ser os personagens velhos maneiros. Uai, gostei. Vou te mostrar um velho, filha da puta. Troféu Daigo Sullivan. Nossa, Daigo Sullivan. Eu virei o Michael Sullivan. Vou cantar a música do Faustão. Não, o Sullivan do Uncharted. die with the select your character. Eu vou escolher Lapivoto, vai. E Lapivoto, qual é a sua decisão mediante a nossa final? Olha, eu vou já começar. Magos e Bison, isso, né? Tá difícil essa porra, mano. É sim, Daigo. É porra, não confunde não, caralho. Porra, acreditado. Eu quero que volte meu tempo, produção. Entre Magos e Bison. Eu quero que desconte o choro do bebê. Cheiro, o choro do bebê, né? Não, eu gosto do choro do bebê. Eu gosto do choro do bebê. Pode deixar o bebê chorando. E Donald Trump. Cara, difícil a escolha agora, hein? Se você quer ficar sua mãe, tava mais fácil. Magos e Bison. Caralho. Olha. Puta, olha, eu tenho uma métrica. Eu tenho a mesma métrica que eu já usei antes. Eu tenho que ser coerente com as minhas métricas, tá? E? Pra mim, os dois estão iguais. Os dois estão iguais. Mas lá no Kefka Canondorf, meu argumento foi o seguinte: eu não lembro nem do café da manhã, velho. Ah, pra você, porra. Porque pra você é só uma terça-feira, entendeu? A mim não é. Lá no Kefka Canondorf, o meu argumento foi o seguinte: Canondorf teve alguns jogos pra estar na memória das pessoas. O Kefka só precisou de um. A diferença lá é que... Não, mas é isso, pô. O Kefka é um jogo. O Ganondorf tem 30 Zeldas. Sim. Aí, desde que o Ganondorf apareceu. Desde o Ocarina. Que é um pouco mais novo, mas tudo bem. Que o Final Fantasy 4. 6. 2, 4, 20. 20. 18, 20. Truco. Truco. 12. Toma. E o Bison, ele está aí desde 92, né? Desde que a putaria começou a rolar nos jogos de luta. E o Magus está um pouco mais novo, né? Ele está aí desde que o Badio bateu o pênalti pra fora. Apesar do Magus ser do passado do passado. Apesar do Magus ser do passado do passado. É que minha namorada tá fazendo aqui, tá mandando um coraçãozinho aí, falando que eu sou lindo e eu tô me desconcentrando. Retórica sendo comida, né? Né? E aí o Bison, ele está em várias séries de jogos. O Bison está em Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, Street Fighter 4. Só não apareceu no 3 porque não fizeram mais versões. E o Magus está apenas lá em Chrono Trigger. E isso foi suficiente para ele conquistar todos os nossos corações. E o Bison também. O Bison teve mais espaço. O Magus viaja no tempo, o Magus trucida um amigo do Glenn, etc. E o Bison, teoricamente, o que ele faz é ficar pegando o Ryu ou o Ken pra botar um chip lá de implante e controlar o cara e fazer um enfrentar o outro. E falar que matou o pai da Chun-Li. E o Magus, não. O Magus só precisou de um jogo. O pai da Chun-Li morreu, amor. O Bison matou o pai da Chun-Li. Isso, o que a Tata Werneck fez? Olha a referência. Olha aquilo na Lenk. O que a Tata Werneck fez no documento. Que maneiro do comédio. E-True Video Game Story. É, esse é muito bom. Esse vídeo da MTV. Caramba. Muito bom, muito bom. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Ó, então fica aí que. Amor, vem cá rapidinho. Vem cá. Faz a recomendação. Ó, eu invoco meus poderes de dono do podcast agora pra ela falar que é a recomendação. Recomenda aí. É, pra gente botar no YouTube o E-True Video Game Story do Comédia MTV. É, que Deus o tenha. Deus o tenha. Deus vai, é mesmo. Porque tem o do Mario. O do Mario é ótimo também. Eu não lembrava desse do Mario. Veja todos os deprechos. Ah, e aí tem o Luigi. Ah, eu lembro. MTV, Comédia MTV. Isso. Comédia MTV. I Fake Video Game Stories. Pô, aí o cara fica mais lado. Hadouken! Hadouken! É, porra. Caralho. Tem aquele Street Fighter Later Years também, aí, que a galera fez. Ah, o Mario Odyssey. É o Odyssey. É isso então. Então fica aí a recomendação. E a Chun-Li, aí o Rafael Queiroga fala assim, né, que eu precisava botar uma chinesinha bem gostosa no jogo. Aí pensei, vou ler a Chun-Li. Rafael Queiroga faz o designer do jogo. No Mario, ela faz o Don't, cara. Fuma cogumelo. Gostaria de utilizar os meus poderes de host do programa para fazer uma trivia de 30 segundos e apresentar para os nossos queridos amigos da justiça que a senhorita Flávia que nos fala agora é a voz que faz a narração do episódio de Zelda. Sim. Ela é? Sejam apresentados a essa trivia. Continue o programa. Não era minha namorada ainda quando eu gravou aquela narração. Voltamos à nossa programação. Eu escutei esse pivoto. Não é a Flavinha que narra, ele era. Caraca. Eu já fiz uma abertura que eu tava na casa do Pedro. Bêbada. Não estava bêbada. Não tava. Não, não estava, tá. Estava. Não era sua namorada. Não era, não. É. Sabia o lado bom. É isso aí. Ah, falar em lado bom da vida, também outra recomendação da MTV. O lado bom de ser gay, o lado bom de ser gay. Eu acho, o lado bom de ser gay. Qual é o lado? Tá, vamos lá, continua. Gente, a versão do programa e a versão ao vivo no especial de Claudiano. As duas versões são geniais e são diferentes. De que tava falando mesmo? Já botei? Não botei, não, né? No Magos. Não, não botei no Magos. Como é que eu botei no Magos? Eu vou no Magos, na verdade. Você falou que ele só apareceu no jogo e por isso que ele ganhou espaço. Eu vou botar na minha mulher, então, que é muito melhor do que o Magos. Mas é troféu de vilão, não é de vilão. Não vou botar em você, não. É melhor vilão. Vilão. Olha, eu vou botar. Eu não vou botar no Magos, porque apesar de tudo, o Magos, ele merece respeito. Ele não tem um caminhão. O som do caminhão. Ele tem um caminhão. Ô, Daigo, fica quieto aí, vai. O bisão do caminhão, ele tem o Psycho Crusher, 12 bonecas com nomes de meses do ano e... São 12. São os meses do ano. Agora no 5 aparecem todas, as que faltavam, né? Ou quase todas as que faltavam. Não tem a Noembello ainda. Que porra de mês é esse? Novembro? A Índia. É que o Thunder Rock foi caçar. E o Thunder Rock? É T-Rock, hein? É só o Daigo no universo que chama o T-Rock de Thunder Rock. É o nome dele. Tá. É o nome dele. Mas se chama de Douglas Young? A maioria das pessoas me chama. Tu fala Mestre Bison ou M. Bison? Eu chamo só de Bison. Não, então, tudo bem. Se for pra falar Mestre... Não tô falando Daigo, não. Tô falando Ninja Inimigo. Eu tô te defendendo, Daigo. Calma. Vai falar M. Bison? A pessoa joga na defensiva, porra. É M. Bison ou Mestre Bison? É Mr. Bison. Show, Mr. Bison. Tudo bem. Mas tu vai falar M. Bison ou Mr. Bison? Mr. Bison. Então, pronto. Então, Daigo pode falar Thunder Rock. Eu acho que tinha que ser Tomahawk, sabia? Era o nome original. Eles acharam que ia ficar meio forçado demais. Então The Rock não fica. Tá, então ó, Bison do caminhão aqui na final. Eu vou votar no Bison. Cara, o Bison. Street Fighter, gente. Porra, tudo bem que eu não tenho nenhum boneco de Street Fighter, eu tenho aquelas miniaturazinhas de Chrono Trigger aqui em casa. Mas, porra, Street Fighter, né? Pelo amor de Deus, gente. Magos 1, Bison 1. E Lapso Pivoto, por favor, diga quem será o seu personagem para a próxima votação. Eu, desta vez, aliviarei o peso que repousa sobre os ombros do candidato do BCG, Partido da Culinária Gamer, o candidato Flávio Bezerra Júnior, e pedirei a ele que agora faça tempo. Não vou mais deixar que ele decida. Não quero mais colocar sobre ele o peso da decisão. Então, candidato Lupe Infinito, por favor, dê-nos o tompero da sua escolha. O tompero. Caralho. Potencial. Então, eu vou utilizar um argumento que eu tinha que ter utilizado na primeira rodada e que o candidato Carlos Pivoto me falou que o Bison, ele tem 12 lolis, né? Então nada mais justo que votar no Bison, cara. Então é isso. Coerente. Certo? Eu vou votar no Bison por isso, cara. Ele tem 12 lolis. Nada melhor do que ter uma é ter 12. Isso aí. Então você reconhece que isso é uma coisa de vilão, que isso é errado, né? Sim. É troféu. Ué, troféu sabia que ali é destruída. O Lupe pode ser o vilão do BFS, a gente não sabe ainda. É verdade, ó. A gente não fez troféu BFS de vilões ainda. Se eu descobrir, eu tenho o lore de poder ter tido a chance de evitar que ele fosse o vilão quando eu pude, não rolou, né? Não matei. Aquilo foi genial. Bison 2, Magos 1, Loop Infinito. Select your character. Então, já que estamos aqui, vamos passar pro senhor Ninja Inimigo. Vamos senhor ver o que Ninja ele tem Inimigo, dizer. Muito obrigado. Deputados, gostaria de deixar claro que é com muito pesar que eu tomo essa decisão. Eu olho pro Bison e lembro daquele magnífico quadro que transformou em um dos melhores painéis do Baixo Frente Soco. Vitrine é o nome dessa porra. Uma das melhores vitrines do Baixo Frente Soco. Essa porra é o Bison do caminhão no cavalão. Aí deu maior trabalho recortar aquele cavalão, mano. De boca aberta. Me dá porra, deu maior trabalho de dar aquele cavalo. Você podia ter escondido uma guila nele. Eu pensei muito em fazer isso, mas não era com o Maguila, não, era com outra coisa. E eu vou começar a fazer isso essa semana. Não vou falar pra ninguém, nem vocês vão saber o que eu vou fazer. Né? Vai ser o meu segredo. Aquele quadro me dá vontade de ter o meu na sala, assim. Isso, eu já pensei seriamente nisso, cara. Pedi pra um amigo meu, Sabino, me pintar montado num cavalo, Napoleão, só que eu lá, Pivoton. Pelado. Tem que ser nu, tipo orar. Caralho, ele é tipo... É tipo o Terry Crews no filme das Branquelas, né, cara? Exatamente. É isso, Terry Crews no filme das Branquelas também. Eu não lembrava disso, demorei, lembrei. Sinistro. Agora, cara, outro dia eu tava jogando Chrono Trigger, resgatei o meu save do DS, muito divertido, muito bonito. Aí eu fui, tava fazendo Black Omen, e tem um fator muito maneiro na luta final do Black Omen, que você tá lutando lá contra a rainha. Aí a luta da rainha, se não me engano, tem 3 fases, e a última fase tem uma música característica lá da luta dela. Só que, se você tá com magos na party, ele dá um esculacho na mulher tão foda, e a música do boss vira a música do magos, tema dele. E se o teu tema tá tocando no tema, na luta do boss, cara, tu é um boss. Tu é super boss bolado, então foda-se, meu voto vai pro mago. Você superou a adversidade, na verdade, você é a luz que superou a névoa. Oi? Isso agora okay. Parece a abertura de profeta. Quanto mais forte a luz, mais forte a sombra. Exatamente. Então, para o desempate, que todos tiveram empate e foram decididos no último voto, eu gostaria de chamar o meu amigo Bode. Doutor Bode, por favor, dê um ponto final neste troféu lendário e nesta luta dupla que foi o troféu Renan Calheiros Cunha. Acertei? Não. Sarney Calheiros Cunha. Calheiros Cunha. Eu só queria comentar adicionar um argumento, tá, do meu voto que eu esqueci. O Bison, ele é um ditador socialista. Isso é muito importante ser adicionado nesse Brasil brasileiro que a gente tem hoje em dia. E ele negocia com um traficante de armas careca que usa um terno prateado no filme. Isso também é muito importante. Como Sagat. Também conhecido como Sagat. Vitor Sagat, isso é muito importante também, tá? Vitor Sagat lá de Queimados, provavelmente. Esse nome, obviamente, não é canon. Cara, sério, Vitor Sagat devia ser o melhor vilão. Aí vamos abrir uma votação extra. Vamos abrir uma votação extra. Qual é a votação extra? O Vitor Sagat tem que entrar no ranking aqui agora. Não, tem que entrar o nome dele. Vamos fazer um nome de vilão. Que é um nome foda mesmo. Nome de vilão. Não, o melhor nome de vilão é Luca Blight. Isso é foda. Isso é. Vai lá, Bode, por favor. Vai lá, Dr. Bode. Primeiramente, eu quero jogar a semente da dúvida. Será que todas as votações empataram porque nós combinamos? Tudo aqui é friamente calculado, vocês nem imaginam. Falta, tem tudo. Fala que Jovem Nerd é editado, não conhece mais pessoa. E aqui não tem risada que não existe na conversa. Dá um nervoso aqui. Ah, eu vi. Já teve, mas não tem. Verdade. Então, vamos lá. Bison e Mavos. Bison é um cara maneiro, muito legal, um cara que tem poderes, um cara com um chapéu bonito, usa capa. Um chapéu bonito. Usa capa. Quem hoje em dia usa capa, não é mesmo? Mago também usa capa. Então, olha, eu quero que eles se igualam. Mas eu não sei, o Bison, nem a Capcom investe nele mais como o grande vilão da porra toda. Todo jogo tem um carinha novo que aparece ali, mesmo que seja uma merda como um chefe da vida, sabe? Então, não sei se ele é tão vilão assim, um vilão tão bom. Por outro lado, o Magus não é vilão at all. Ele não é um vilão. Que final de merda, né, cara? Podia ter um Bowser aqui, né, contra o Robotnik. Já imagina o Robotnik contra o Dr. Willy? Que duelo foda. Puta que pariu, né? Segundo pivô do Criador e Criatura. Isso, Criador e Criatura. Dr. Willy criou os ouvintes. Mas é complicado, cara. Eu vou votar mais uma vez pensando no selinho do novo Crono que vai ter falando vencedor do maior vilão de todos, Baixo Frente Soco 2016, sacou? Então meu voto vai pro Magus. Que mesmo não sendo vilão, o Magus é foda e o Crono merece tudo. Caralho. Eu vou deixar de falar, por favor, né? Sério, em cima dos argumentos mais aleatórios que eu já vi no troféu aqui. Aleatório, no Baixo Frente Soco. Não. Seu respeito, Dr. Bode. Dr. Bode é o candidato mais letrado nas letras humanas de todos nós isso aqui. Isso aí é a terra assassinada, a ciência do espiritismo. Sob a argumentação mais embasada e bem estudada do Baixo Frente Soco, nós temos aqui o campeão do troféu, Sarney Calheiros Cunha. Aê, porra. Acertou, miserável. O grande vencedor e o grande vilão do coração da união entre ouvintes de merda e Baixo Frente Soco. Temos o Magus. Alguma consideração sobre isso? Alguém gostaria de fazer algum adendo? Alguém gostaria de... Ouvintes de merda. Só que eu disse de novo, né? Que votação, não? Que roster? A gente devia ter escolhido isso melhor. Puta que pariu. Mas a regra é clara, eliminatória vai pros ouvintes e a gente encolhe... Sabe o que acontece quando vai pros ouvintes. Copa do Mundo são 7 jogos, Taigo. Nem sempre o melhor. Amor de Deus. Nem não, sempre se é o melhor. Se for a seleção brasileira, não é pra ganhar mesmo, não. Ah, nós estamos no Brasil, fudeu, né? Então, o brasileiro é uma máquina de tomar no cu, então, né? Só um, o vento preto uiva, amigo. Ah, mas convenhamos, alguém aqui não acha o Magus um personagem do caralho? Eu gosto mais de um personagem só mesmo, irmão. Acho que será. Um jogo de palavras 4. Muito inteligente. Ele é um personagem foda mesmo, não é um vilão. Olha só, o top 4 pra mim tava bom, tava satisfeito. Tá satisfatório. Satisfatório, não teve cabelo da baioneta, tudo bem. Porra, mas vi. Cabelo da baioneta a gente tirou, né? Teve a paradinha do Portal lá. Glados? É, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu amigo. O top 8? Mas a Glados saiu, cara, né, cara? Tem essa. Mas tem o loop, você saiu. Não tá vendo o panorama total. Os ouvintes botaram essa porra botaram na. Botaram a Glados. E não botaram o Bowser e o Robotnik. E o Dr. Willy. Isso diz muita coisa. Isso diz muita coisa. Diz muita... Olha, eu essa gosto. Juventude sem valores, juventude que gosta do Riei, do Ace. Tá foda. Do Sasuke. Fala que o Mickey é o melhor cavaleiro. Olha, é... Vou te falar. Eu curto pra caralho a Glados. Eu acho a Glados muito maneira, ainda top, entendeu? Capa de revista. Chegar no baile e, porra, sinistro. Ela é toda vida. Eu acho que se ela tivesse lutado contra o Ganondorf, ela já tinha chegado um pouquinho mais longe, entendeu? Mas ela pegou um oponente muito sinistro. Tá mesmo? Enfrentar o Cigano Igor, porra, quem não vai ganhar? Pegou a Alemanha nas oitavas. É foda, né? Mas é isso. No encerramento, a gente vai fazer mais um mini top-top e vamos acabar o programa. Mini top-top. Posso puxar, então? Pode puxar. Qual é o melhor Power Ranger de todos os tempos? Primeiro encerramento, estamos chegando. Estamos chegando na mesa final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Melhor Power Ranger de todos os tempos, não vale o Tommy, senão fica boa. Troféu Tommy agora. Troféu é verdade, Tommy. Tem o Tommy. Melhor, né? Power Ranger. Então, troféu Tommy de melhor Power Ranger de todos os tempos. Vamos lá, valeu. O melhor Power Ranger de todos os tempos, eu acho que era da fase Turbo, o menininho Ranger Azul. Não, que ele via quando morfava, isso era muito maneiro. Ele era uma criança, não fazia nenhum sentido. É o Jesse, é o Blue Turbo Ranger. Eu tenho que analisar muito friamente isso, cara. Isso é uma parada que decide vida. É, gente. Pode, escolhe aí. O bode já escolheu, porra. Pô, escolhe quem vai falar, porra. Agora, Ninja Inimigo. Opa! Meus amigos, olha só. De todos os Power Rangers, de todas as gerações, os que mais cativaram meu coração foram os da primeira. Eu gosto muito do Billy, gosto muito do Jason, gosto muito da Trinity, gosto muito do Zé. Trinity? Caralho, o maluco foi lá em Matrix, velho. Tá chapadão, cara. Eu quis falar Trinity. Tá bom. Mas... Qual é o sobrenome da Trini? Porra! Na minha casa, quem sabe o sobrenome dos Power Rangers, moleque. Eu sei. Qual é o nome da atriz? Quem ela morreu? De que foi? Onde foi? Ela morreu de acidente de carro. Papo, exatamente. Já fiz amigo com esse papo na Lapa. Caralho, esse pode, meu irmão. Ela morreu antes de 2009, porque eu tive esse papo em 2009, então... Ela morreu em 2001. Ah, tu teve esse papo em 2009 quando o Daigo tava não, aqui. Não, porque em 2009 não foi o Daigo. Não. Não, é verdade. Em 2009 tinha embaixo de soco, maluco. Ah, tudo bem, desculpa. Mas eu devo ressaltar, apesar da Kimberly morar no meu coração até hoje, que o Billy, ele foi o Power Ranger que foi mais longe em toda a história, que participou de mais temporadas. Claro, não. Não? Ai, caralho, ele cara. Ele foi direto muito longe. Não, depois dele é o Adam. Depois do Tommy é o Adam. Direto? Não, direto. Consecutivo, não consecutivo, sei. Consecutivo, direto. Não, mas foi o Zé. Foi até o Zé. Foi longe pra caralho. Mantiveram o Billy. Ele ficou umas duas temporadas não sendo Ranger, ele ainda lá andando com a galera, batendo lá. Ele vai embora em Zell. Não, no Alien tem ele, porque ele não vira criança. Não, ele vira criança. Ele vira criança. Ele é o primeiro a voltar, só que aí ele perde os poderes com isso. Cara, que coisa estúpida, né? Tipo, eu quero, não quero mais renovar com esse ator, perde os poderes. Que coisa escrota, cara. Na vida real, ele tava afim de sair porque tinha aquele povo chamando ele de viado pelas costas. É, ele sofria bullying no elemento. Mas o Billy, ele é um dos mais memoráveis e ele é o cara que fala morfenomenal. Então, tem o meu voto. Tá bom, Billy é o voto do Ninja Inimigo. Então, por favor, Daigão. Daigolino vota em Adam Park, meu filho. Eu voto nos meus. Eu voto nos meus. Adam era uma boa. Johnny Young Bosch. Hoje em dia é dublador e tem banda de rock. Dubla todos os animes, praticamente. Aí, Eu gosto mais dele porque ele é braço, bicho. Ele tá lá pra resolver. Ele tá lá pra, tipo, ser o seu apoio. Devia ter ele no Forever Red só de sacanagem. É mesmo. Qual cara, é braço? Isso, mano. Daigo, qual foi, o próximo? Então vai. Luke, ele já foi viado? Já. Não, vai, Luke. Pô, vai, Luke. Cara, eu vou votar no Ricardo Medina Jr., que foi um Power Ranger que matou o roommate dele, que entendeu? Merda, cara. Caralho. Eu pensei nele também. Quem é esse cara? Ele é de Wild Force. Do Wild Force, depois ele voltou pro papel pra fazer o Decker no Samurai. Ele é um dos vilões. Então, isso aí. Eu vou votar nele porque ele vira vilão e mata o roommate dele, cara. Então ele vai ser. Não, foi legítima defesa, cara. Não foi de. É, isso é o que dizem, né? Não, eu até confio nisso aí, pelos relatos que falaram. Pelos relatos que falaram. Acompanhei o caso e tal. Cara, esse Daigo é muito jornalista, né, cara? E era na época que eu tava escrevendo Herói, porra. Você tem que lembrar disso. Ah, é da época do Herói, é verdade. É verdade. É, cara, muito emocionante, né? Esse Daigo. Foi. Olha, acho que sobrou um. Quem sobrou depois aí? Porque o Bode já falou, todos já falaram, né? Não, foi o Lápis que votou. Então, o Sr. Lápis. Olha só, eu vou começar escolhendo a geração que eu vou escolher, tá? Eu vou escolher a geração Tempestade Ninja, porque aqui é o Baixo Frank Sou. Nós somos a Universidade Ninja. E sério? É, porque essa é a geração que tem mais cara de malhação misturada com rebelde e é que tem maior diversidade étnica. Porque o é protagonista, brasileiro. O amarelo é brasileiro, o ator. Ah, o brasileiro, tá. O ator, o Dustin é brasileiro, tá. O Shane é um aborígene neozelandês. A Tori é uma surfistinha australiana. O Blake é aquele maluco meio asiático da Oceania que não sabe direito de onde vem. O Dustin, o ator é brasileiro e o maluco é caucasiano. O Hunter tem cara de colegial americano, louro. E o Ken é um oriental true mesmo. Ele é aquela cara de oriental, do Camboja, sei lá. Peraí, Blake é o azul claro? Blake é o azul escuro, no caso. É, ele é azul escuro. Ele é porto-riquenho. Porto-riquenho. Então, assim, essa transposiadora, na época ela era a waifuzinha da internet, e acho que ela é australiana. Ou neozelandesa mesmo, é dali. E por função disso, eu vou escolher essa geração. Como essa geração é a mais maneira por esse motivo, eu vou escolher a Tori, porque na época dos fóruns da Rexin lá e do TK, ela era a waifuzinha da internet. Eu fazer Forever Blue com ela, é uma boa escolha. Forever Só Blue pra avisar ela. Que essa decisão vai ter que ir pro nosso fórum. Vai vazar. Vai ter que ir pros nossos amigos da justiça decidirem. Então, você ouvinte, não deixe de interagir com a gente no nosso grupo no Facebook, no facebook.com/groups/baixofrentesoco. Lá você pode participar de todas as nossas enquetes, fases eliminatórias dos troféus e das nossas decisões finais aleatórias que a gente não consegue chegar a um consenso. E comentem no site, o comentário agora funciona. Mandem e-mails, que agora eu nem mexo mais com e-mail, porque agora o Sr. Eternidade e o Daigo estão com a senha direto, cara, tá tudo automatizado. Sim. Né? Isso, agora é o Brasil que funciona. Pois é, eu não recebo mais e-mail. É, porque tá no Zorro agora, tem que reconfigurar. Tem que ir lá reconfigurar o. Em todo caso, eu tô cuidando. É, pô, mas eu gosto de ler os e-mails que recebo pro programa, por favor. Quer ler? Não, você quer ler, tudo bem, mas. Não esquenta, não, que nós estamos respondendo. Mas eu leio tudo. Aqui é o Brasil que funciona. Peraí. O porra, não, eu escolhi errado, sabia? Eu tinha que ter escolhido aquela mulher que era vilã e virou Power Ranger. Porra, ela é pirata, realmente. Ah. Astronema, isso. Mudei meu voto, agora vou ter na Astronema. Pô, eu quero mudar também, cara. Acabou de entrar na Astronema, cara. Não, já era. Droga. Mas a Astronema é muito foda, realmente. Astronema, não, eu vou ter na Astronema. Ela é gatinha, cara, eu quero votar nela. Vocês são de menos, cara, grande coisa. Vocês foram muito longe, igualmente. Pô, tu não foi não, tu não viu o SPD não, bode? O SPD é irado. O único que eu vi cara de ator pornô da hora. O último que eu via com o olho aberto, outro olho fechado, assim, meio não me importando, e eu sei que no final destruíram o jarro dos Zord e salvaram o universo. Eu vi, esse foi o último que eu vi também. Não, esse é o final da série do Indy. Mas esse é o jarro. Não, esse é o final do Indy Space. É, Jarro dos Zordon, eu entendi, é o Space ou o Lightspeed, é um dos dois. Não, é o Space, eu acho. Space é o fim da geração original, digamos assim. É, olha só, é o final da cronologia, é o Jojo Part 5 do Power Rangers, Part 6, depois de reseta. O Power Rangers SPD é maneiro porque os 5 personagens tem cara que eu tô pornô, cara, é sério, procurei Power Rangers SPD. O elenco não existe. Não, vocês estão cachorro. Não, pô. Não tem o cachorro na SPD, não? Ah, é o branco. Ué, não tem no americano? Não, é uma bolinha de luz. Ah, é verdade, ele nunca aparece na forma humana. Sim. É uma bosta. Que ridículo, né, cara? Não acharam nenhum sexto ator com cara de ator pornô pra fazer a rua da série. Cara, é sério, cara. Procurei Power Rangers SPD, as duas mulheres e os três caras têm cara de ator pornô. O verde não, o verde tem aquela cara de retardado, mongolão, assim. O cara que tem uma banda de rock independente, assim, que é o baixista, aquele cara que ninguém se importa. Mas os outros, eles têm cara de ator pornô, cara. Deve ter uma paródia da Brothers sobre Power Rangers SPD. Basicamente é isso. Mas eu mudei, eu vou ter Astrodema agora. Então é isso, acessem nosso grupo para votar e descobrir quem é o Ranger mais boleito. Votem na Astronema, gente. Votem nela, por favor. Time Force! E eu digo mais. Rangers. Eu acho que o vencedor deveria virar pelo menos por uma semana a capa do grupo de baixo soco. Eu acho maneiro. Vencedor dos Power Rangers ou do troféuzinho? Como assim? Troféu dos Power Rangers. Né? Dos Power Rangers. Ah, tá. Então põe o Power Ranger contra o Magus. Pode ser. Se alguém quiser desenhar. Sim. Eu vou. Bom, se alguém quiser desenhar, mandou uma mensagem, citou o nome sem citar, né? Desenhar no BFS não tem muita coisa a fazer, não. Ainda mais falando de Tokusatsu no meio. Então é isso aí. Abraço e até semana que vem. Abraço, gente. Sim, lógico. Domingo é eleição, tá? Não faça que nem você fez nessa votação. Escolha direito, por favor. Pedro Paulo bate mulher. Justo. E tá em segundo lugar, hein? Exatamente, viu? É, olha só, o cara que bate mulher tá subindo. E é o cara que tem três vezes o orçamento de campanha que todos os candidatos. Sim. E nossa grande audiência em São Paulo, o Dória aprendeu a rir comendo coxinha, mas ele não gosta não, hein? O bato lá da Fiesp que ele falou que ele pagou, tem seu dinheiro lá também, hein? Cuidado com isso aí, tem que ver isso aí. O Russomano também não é floco se esticar. São Paulo tá fudido, não tem jeito não, São cara. São Paulo tá na merda. São Paulo já era, um abraço, São Paulo. O Haddad não tá concorrendo não, tá? Tá concorrendo, mas ele... Não, tipo, impossível ele ganhar. Todos os eleitores estão no WhatsApp com a gente. Nem no 5. Tem 7 eleitores. Na verdade, todos eles são amigos nossos. Tem 48% de rejeição no meu hoje. É, não sei por quê. É porque paulista acha que diminuir velocidade na via é pra foder a vida dele. Melhorou tanto, diminuiu o número de mortes, mas não, tá prejudicando ele. Mas tá. Não, péssima ideia. Se fosse Amsterdã, nossa, que ótimo, Europa. Ah, em São Paulo eu odiei. Aqui é o pariu, né? Mas é, bom, ninguém mandou a data de PT também, né? Um abraço. Menace. Mãos ao alto, seus cornos, filhos de Kenga. Pois essa leitura de e-mails do Baixo Frente de Soco nesse programa. Parecendo que eu sempre tô morrendo de asma quando isso acontece. Em sua edição 244, ao meu lado, como sempre, está o Senhor da Eternidade. Muito boa tarde. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, seja lá qual for o horário que você vai escutar esta bosta. Vamos ao primeiro e-mail de hoje, que é da Silvia. Boa noite, senhores. Vou começar bem este e-mail. Sim, eu sou chato para caramba e um babaca. Mas saber é metade da batalha, né, Dain? G.I. Joe! Entram em ação! Mas diferente de certas pessoas que jogam na live stream e não conseguem passar de certas fases difíceis, eu não recuo e fico dizendo vamos largar esta fase. Parabéns. Isso é uma alusão a esta Fox Zero, né? Eu não sei, mas eu não culpo o pivô, só que aquele jogo é uma merda. Fazer o quê, né? Quando é ruim, cara. Você tem boa vontade, você quer fazer um negócio, mas o jogo não ajuda? Pois é. Posso ser um babaca, mas não recuo do modo hard. Decepcionado com alguns dos senhores. Sei que não teve nada a ver, mas quis demonstrar como eu sou um babaca. Congratulações. Parabéns. Então, indo mais sério, antes de chamar os seus ouvintes de merda por causa das escolhas, olha a porra das escolhas que vocês deram. Não. A gente deu muita opção, muitas opções eram boas e vocês escolheram todas as piores. A culpa é toda de vocês, tá? Exatamente. Ouvintes de merda. Somos ouvintes de merda pelo fato de vocês darem opções de merda. Olha só, eu vou lembrar vocês da Keyblade, tá? É Keyblade o nome dessa merda? A espada do Kingdom Hearts? É Keyblade. Cabelo da baioneta, né? Cabelo da baioneta, Keyblade, vão todos tomar no cu, tá? Não esqueça. Sei que é pela zoeira, a brincadeira de vocês, mas o bode um dia simplesmente chamou os ouvintes de merda e vocês abraçaram isso, nada contra. Ué, cadê o contrário sendo mostrado? É, exatamente, estamos esperando aí. E sim, vocês são o podcast mais longo que tem sem ganhar money pelo fato de vocês não quererem. Bom, você tá só certo aí, fera. Eu não sei se é querer ou se é preguiça, é um dos dois. É, de qualquer forma, ele tá certo. É, vocês do BFS preferem investir o tempo e a grana de vocês em outras coisas. Bom pra vocês, mas também não preciso contar nos ouvintes de merda. A gente nunca desconta nos ouvintes de merda, cara. A gente cara. Não desconda. A gente ama nossos ouvintes de merda. É, a gente tá constatando que vocês são. Sim. Veja bem. A gente não se incomoda, a gente não tem preconceito. Não, nem preconceito algum aqui. Sei que o Daigo e a Eternidade vão me xingar, tomar no cu e coisa do tipo. Já fizemos isso. Não, a gente nunca te xingou, cara. Você só se xingou até o presente momento. Então, né? A gente não precisa porque você faz. É divertido. É tipo ver um cara se batendo. Sabe? Por favor, pare de se bater. E falando que não ligue, ninguém liga. Nem eu mesmo. Mas quis falar por eu ser um babaca. Ah, é isso. E ele continua, o trabalho continua, o trabalho de se bater. É tipo um político, né? Sim. Duas semanas para metade de um podcast. Como duas semanas? A gente tem lançado sempre. Acho que foi porque a porra do podcast demorou. Foram dois episódios em um, né? Quer dizer, foi um episódio em dois. É, esse foi, né? Ah. Mas ainda tá bom, que é um programa completo, né? Tá bom que é de graça, diversão gratuita pra você ouvir no ônibus, no busão. Uhum. Bom fim de semana, bom descanso e boas festas para quem for fazer. Tá longe ainda, boas festas. É. Nós estamos chegando. Não sei, você pode comemorar o que você quiser, né? Ah, mas sei lá, tá chegando outubro agora, então, cara. Tem o feriado, tem dia das crianças, pode comemorar o dia das crianças. O dia dos moleques, acho que vai cair em... Ah, não, vai cair numa quarta, nice. Sim. Tu vai arredondar? Vai arredondar o caralho tudo, será? Ah, bicho, eu acho que eu vou usar alguma folga pra pelo menos comer essa quinta sexta aí. Justiça. É, Sheldon na Fazenda do Orson. Fala aí, seus dorminhocos. Dorminhocos? Ah, é o último podcast que a gente leu, eu tava zoadão, né? Eu tava chumbado. Aqui quem fala é o Sheldon, diretamente de Nem Lembro Mais. Diretamente da Fazenda do Orson, obviamente. Sim. Cerro Azul, talvez, enfim. Estou muito feliz de vocês terem voltado desse hiato de um mês. Hã? Hiato de um mês? Sei lá, segundo ele, a gente não lançou programas, mas a gente lançou programas. Só teve uma semana que eu saiba que a gente lançou o programa, né? E foi bem antes desse um mês aí que cara, a gente tá falando. Cara, sabe o que a gente poderia fazer? A gente poderia começar a reprisar o programa, tá ligado? Caralho! Ia ser top! Espero que todos estejam... Ninguém vai perceber, tá ligado? É. Espero que todos estejam vivos e bem. Sim, estamos. Vou comentar os últimos episódios, por favor. Cagadas dos jogos. A maior cagada não é de um jogo, sim relacionado. O Finge do Baixo Professor que não me deixou escutar o episódio. Neste caso, ele ganha por W.O. Justiça. Descobrimos. É por isso que ele não conseguiu ouvir um mês. É? Troféu Sarney. Canalhas, canalhas, canalhas. Como isso de não terminar a votação? Como vilões fodões podem perder para os palhaços proxenetas? Ai, ai. Como isso de botar a mãe no meio? Clássico. Isso foi um absurdo. Pelo andar da sessão, a escrotidão e o pivoto falando baixinho no final só pode ser uma conspiração do Zodíaco da Zoeira. Bode, pombo e arara. Eu não sabia que bode, pombo e arara eram o Zodíaco da Zoeira. É, pra agora descobrimos, né? Pois é. Para algum fim nefasto, devem estar querendo privatizar o podcast. Ué? Cara, se a gente pudesse, a gente privatizava. É, no mais, uma recomendação do Balacobaco. Assisti o clássico Iron Cross. Não faço a menor ideia de que porra é essa. O melhor filme de guerra já feito, aparentemente. Melhor filme já feito. Aí palavras muito fortes, amigão. Será que não é Cross of Iron, não? Não faço ideia. Que é o filme de 77? Sei que acabei de perceber que meu suvaco é fêmea. Preciso tomar um banho. Melhor filme já feito. Deve estar falando do Cruz de Ferro mesmo. Cara, eu não sei porque eu fiquei... Depois do último e-mail que a gente gravou, que o nego falou bem daquele do ceguinho lá, o... Como é que é o nome? Don't Breathe. Que eu achei filme bem semi-merda. Tu viu essa porra? Não, ainda não vi, não. É bem... O cara falou que era foda. Que porra, que restaurou a esperança dele dos filmes de terror e o caralho. Eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi o próprio Sheldon ou se foi um outro bosta desse. Mas, caralho, o filme é bem semi-merda. Sabe aquele filme que então? não vai pra lugar? Tem uma premissa muito boa que não leva a lugar nenhum e o filme é, tipo, maniqueísta pra caralho e você não liga pra nenhum dos personagens. O personagem que você mais liga é o vilão no início e depois nego pega o vilão e começa a pintar o vilão de filho da puta. Só pra ou você. Seja, você... É tipo, eles te forçam. Dia de Fúria, né? Dia de Fúria. É o do Michael Douglas. Você começa concordando com ele, aí no meio do filme você vê que não é assim. É, mais ou menos. É mais, parece que é uma forçação de barra pra você torcer pros personagens principais. Apesar de você ligar pra eles. Sabe qual? Isso é você começa só torcendo pra eles morrerem. Aí eles forçam a barra pra você ligar pra eles. Aí você começa a não ter mais pra quem torcer. Aí você só quer morrer. Aí eles sobrevivem no final, ainda por cima, né? É tudo meio forçado. Sei lá, o filme é bem merda. Agora, sobre o Iron Cross, eu não faço ideia do que é isso. Cross, a Cruz de Ferro é um filme de guerra na Rússia, sacou? Pô, parece bom. Não, os atores são todos americanos, é claro. Tem o James Coburn. Warren tem o Maximilian Schell. Eu acho que o Maximilian Schell é alemão, mas enfim, foda-se. Mas esse filme é bom mesmo. A Cruz de Ferro, esse filme é bom mesmo. Um dia eu verei. No mais, vou descansar e ver a chuva de diplomas rasgados que estão caindo feito neve. Caraca. Essa é a minha vida. Aquele abraço e vamos lutar, seu frouxos. Lutar pelos frouxos. Vamos lutar pelo país? Não, acho que é um pouco tarde pra isso. Quero que se foda. Então, agora temos o Morcego Roxo. O morcego com aquilo roxo. Boa noite, senhores. O morcego roxo escrevendo. Tinha que ter mais tempo para decidir a lista. Eu não vi no grupo. Eu teria colocado o Dr. Willy e o Hitler. Melhoraria a situação. Mesmo se fosse pra gente só lembrar do Hitler tomando uns tiros na cara no Wolfenstein 3D. Então, não colocaram nenhum vilão do Kingdom Hearts. Qual que é o vilão do Kingdom Hearts? É o Buff Johnson? Não, ele é um dos, mas ele também é mais pulado. Aí, faltou o Buff Johnson. Tem o Ansem, que é o vilão do primeiro jogo, e depois tem o cara por trás dele, que é o que a gente chama de Delia Norte. Nossa. Que é Zerra Norte o nome do cara, com X, assim. Tá sabendo demais, hein, Daigo? Ah, eu joguei o 1 e o 2. Depois disso é que eu falei, não. Lamento por você. Eu sofri ainda, me fudi. O Magus poderia ser desclassificado como vilão, já que nem mesmo ele se considera como tal. Peraí, isso não significa nada, fera. É, assim como o Magneto também não significa vilão. Assim como todo mundo fala que é inocente. Exatamente. Ele é só mais um Vegeta que é moldado pelo ambiente. O Vegeta é um vilão legítimo. Sim, ele vive com o Nappa. Enquanto ele vive com o Nappa, destrói planetas e come carne de aliens e insetos. Depois de casado, leva o filho no parque e a esposa no shopping. Bom, ele mudou, mas ele superou o vilão. Ah, ele ainda é, pô. Ah, agora ele só é mavadinho, no máximo. É, porque agora os filmes mais recentes fazem um trabalho violentíssimo de transformar ele num imbecil. Pois é. Tipo, ele brigando por causa de pudim com o gato bizarro egípcio lá. Caralho. Ou então o filme do Borori, que ele fica chorando o filme todo. Não faço ideia, porra. Mas Broly, aquele cara grandão. Ah, tô ligado. Então, ele fica chorando o filme todo que o Broly é isso, que o Broly é aquilo, que o Broly vai foder todo mundo. Todo mundo tenta brigar com o cara, menos o Vegeta que se caga. E quando ele vai fazer alguma coisa, ele toma um tapão e morre ali mesmo. Justiça. Ah, não quero. E fica no chão lá. Mas é que se fuder mesmo. É escrotíssimo esse negócio. Vamos lá. Dash diz aqui. Primeiramente, fora Temer. Ali. Segundamente, como vão os senhores? Muito bem. E você, Dash? Você vai bem? Bem. Acabando essa semana, hein? Acabei de comer uma pizza, tava gostosa, tava quentinha. Eu mandei um sanduba de salada de frangos. Justíssimo. Aqui é o Dash, mais uma semana. Sobre as cagadas, eu não posso deixar de comentar da Nintendo com a Sony. E hoje o jogo virou, não é, queridinha? Agora sobre o troféu, Sarney Calheiros Cunha foi excelente e o final com a parte das mães foi épica. Realmente nunca teremos um inimigo que nos vencerá em quase todos os sentidos da vida. Elas são muito fortes. Ah, tem a sogra, tem a esposa, né? Não, sogra e esposa, elas são compatíveis. Porque a esposa tem que ter concessão, senão o casamento acaba. E sogra você pode ignorar. Eu ia falar uma parada muito misógina, ainda bem que eu me liguei antes. cara, deu vontade de falar de novo, mas eu vou me segurar. Senhor da Eternidade, o senhor viu o Homem nas Sombras? Ah, então foi o safado do Dash. Caralho. Vi, achei uma bosta, como eu acabei de dizer. O filme não é uma bosta, não. O filme é assistível, mas é medíocre. Não era problemas, acho que o meu erro foi que eu fui esperando demais. Se eu fosse sem esperar nada, talvez eu achasse mais legal. Mas eu me irrito muito quando tem um filme de terror que você não liga pros personagens. O nosso bom e velho, quer dizer, mau e velho Stephen King já dizia: você não tem como fazer o espectador se assustar se você não criar empatia com os personagens. Se você não fazer o espectador se colocar no lugar do personagem. Então, simplesmente não dá certo. Não rola. E acho que é por isso que o Homem nas Sombras falhou. Só nisso, qual a sua parada favorita do King? Minha parada favorita do King? Eu detesto o Stephen King. Sério? Sério. Nadinha? Ah, cara, o Iluminado é nível. Torre Negra, The Stand, Torre Negra, eu não consegui nem ler o primeiro livro, eu achei um lixo. Eu me interessei pela Torre Negra porque eu li um conto da Torre Negra e achei muito bom, mas eu fui tentar ler o livro e achei um cocô. The Stand você nem viu, né? Eu não faço ideia. Ah, é aquela série que eu não li o livro. Eu dei de presente pra minha namorada o livro daquele 1122, sei lá qual que é merda, da morte do Kennedy. O Zona Morta. Sei lá. Eu sei que a série que fizeram com o James Franco é do caralho. Não, não é James a Dead Zone, não, caralho. É, meu favorito é Zona Morta. Não, mas não é Zona Morta. É um que ele volta pro... Ele descobre uma... O cara descobre uma passagem do tempo pra voltar pra os anos 50 no mesmo lugar. E aí ele entra na cabeça dele que ele quer salvar o Kennedy pra mudar o mundo. Ah, é 1122-63, né? Isso. A série que fizeram com o James Franco é legal, apesar do James Franco. É, né? Ele é podre. Isso é um problema fortíssimo, ter o James Franco ali perto. Sim, ele é o protagonista ainda, mas dá pra assistir apesar disso. Senhor Daigo, estamos juntos. O inimigo tá louco falando que ninguém viu PR, Power Rangers, Dino Thunder. Falou Ricardo, tu não sabe o trovão. Exato. Peraí, como assim ninguém viu o Dino Thunder? Até eu vi Dino Thunder. O Pedrinho que falou revoltado comigo quando eu falei de Dino Thunder. Ah, mais uma vez o Daigo falando de Power Rangers que ninguém viu. É, não, você super sempre fala de Power Rangers que ninguém viu, mas nesse caso todo mundo viu, né? Até eu vi. Eu detesto essa bosta. Então. Enfim, Ultraman Orbit tá legal, vale a pena ver? Ah, gente que eu conheço, gente de confiança, falando que tá divertido, que é um dos melhores Ultramans já, de toda a série. Eu achava que só tinha um Ultraman, mas beleza. Abraços, amo vocês. Com vocês. Tem filosofia hoje? Ou a gente pode mandar todo mundo tomar no cu e foda-se? É uma boa filosofia, mandar todo mundo tomar no cu e foda-se. É, eu tenho uma filosofia bem rápida. Não sejam bebês chorões. É, não sejam. Que é Vegeta no filme do Broly. É. Ninguém bunda... vai limpar a sua bunda. Vai resolver seus próprios problemas ou então engole o choro. É. Você só tem duas opções, engolir o choro ou resolver os problemas. Quem não reage, raceja. Exatamente. Olha aí que bonito, hein? Olha só, a gente devia vender isso. É, botar nas camisetas e colocar, tipo, o símbolo do baixo frente soco embaixo. Boa. Ideias para o futuro. E que dizem que a gente não pensa em fazer dinheiro, hein? A gente gosta de se fuder, cara. Como diria o Pivoto, não foi ele que inventou isso, mas como diria o Pivoto, o brasileiro é uma máquina de se fuder. É, o brasileiro é uma máquina de tomar no cu, né? Exatamente. Por falar nisso, vai você tomar no cu, porque logo mais tem mais e porra, cadê minha birita? Cadê? Oh, caralho, porra, cadê essa merda? Birita!